Esse 06, chame o centro de assistência. Frequência 125.1 e alterna 125.35. chegou a 3 no cordial, deixa a via chegando a ponte, espera 4 do pé, existe no 020. Essa é a sua identificação, olha para ele por metro. Fala no ponto da descer. Mantenha 096. 96, ao alinhar a autorizada de sondagem, vento no 20 graus, 5 nós. Voo 096, decola ao 54, controle Salvador, 120-28, bom voo. 1208, ótimo avanço, bom trabalho. Controle Salvador, eu vou no 096. Eu sou João, 096, contato radar na colagem, acessão de 370. 0961 Eu achei o Zia Momo. Confirma o sinal da 17, por 4132, 180 mais 02. 782, continua a via para 2006, ajuste ao 020, qual é o localizador? Via para 2020, cobrava lote azul 2782. Só a frente, o passante é 6 dias na frente, para o lado azul. Eu sigo a EF. Chama todos para o 2008 na escola de 5. Boa noite, com a aproximação, guardando o que está livre. Sim, 298, sala 05, libere a direita, tanque autorizado, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, portão 4, portão 2, portão 4. 9313, pulo autorizado, pista 10, vento 90 graus, 71. Pulo autorizado, pista 10, planejamento 313. Aquela 2547, seus carros estão em nível 350. O Chanel 6,3. Paulo ao 08, libera direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 2. Direita, Alfa Juliette, portão 2, na frente, portão 2. Salvador Valente, azul 2782. 2782, boa noite. Autorizado, pista 10, vento 130 graus, 619. Pouso autorizado, na 10, azul 2782. 782. Solo ao 12. Libera à direita. Táxi autorizado Alfa Kilo para o Pátio 3. No Pátio 3, atente ao sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, 12. 82. via 4.10, existe no 0.20, deixa eu levar. Zero, vencedor de aula, dessa via, chegada a boné de 1 para nível 0, 5-0. E ajuste Salvador no 0-2-0, gol no lado sucesso. 8863-13. Pronto, copiar. Autorizado Guarulhos, nível de voo 380, conforme rota do plano, todo mundo deve Taubaté. A subida será São Uno, Leda Motiva, primeira curva à direita após a decolagem pista 10, código 5433 e o controle em 120, decimal 8. E 313, cotejamento está correto, chama para puxa também. Tá. Ontem o professor chegava e fia o seu mandou, né? Cordial, dessa via, chegada ao momento de 1.400, se tiver, aí chama 020. No final do procedimento, ele é suspenso da pista 0, deixa para 2 mil pés, altímetro 0,0, gestão estabilizada, 2707. Se não me falha, o DSV é chegada a 11 para 4 mil pés, foi o vídeo ajuste. Torino, Itália. 233. Voadora? Negativo, só vai reduzir até 190 mais. Copiou? Copiei, vai reduzir um... uma série. Primativo, 190 mais. 199, vou na nossa espera. Senhor autorizado para 2 no fone no 020, autorizado de resto, forma estabilizada. Número 2, aproximação. Número 2, aproximação, aceitaram 2.000 pés para o voo 8 de forma de 5, bom povo.